Isso aí, pessoal, deixa eu falar pra vocês, tem o nosso podcast, né? Você que gosta dos nossos quadros, das nossas esquetes que a gente faz sempre, toda semana, as imitações, né, que a gente faz, e não aguenta esperar toda semana pra ouvir um quadro novo, ou até mesmo ouvir os antigos? Então, meus amigos, seus problemas acabaram, solta a trilha! Aê, grande trilha das organizações Tabajara, é isso aí, porque agora, meus amigos, nós temos o nosso podcast lá no Spotify, é o Açougue do Maguila, os cortes mais finos do pior programa do rádio, todas as esquetes que a gente fez lá, você pode escutar a qualquer hora, em qualquer lugar, aonde você estiver, tendo internet você consegue ouvir, beleza? Açougue do Maguila, só procurar e seguir lá no Spotify, no Google Podcasts, em todas as plataformas aí de podcast, é isso aí, e vamos de mais música agora? Ó, eu falei do Adilson, mandando abraço pro Gabriel Fraga, agora é o Gabriel que tá mandando abraço pro Adilson, nosso amigo Gabriel, lá da Rádio Máxima de Goiânia. Ele diz o seguinte: seu programa é tão bom, Ian, que deveria ser 2 horas. Quem sabe, né? Quem sabe futuramente a gente não aumenta, né? Tô sempre na escuta, passa uma música aí do Alceu Valença, na hora, meu querido, já tá separado aqui, vamos tocar Coração Bobo. Depois eu trago Elino Julião, Foi Morar com Guarda. Ux, essas duas carimbadas aqui na minha nação, na nossa bodega, viu? Participe, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap qual é, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Falou, daqui a pouco nós volta. Meu coração tá batendo como quem diz não tem jeito. Zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Bobo, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Não tem jeito, zabumba bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo como quem diz não tem jeito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. O coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude já não há mais coração. Bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Eita, coração, bola, balão, São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Coração bobo, bobo, bobo, bobo, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola de balão. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Tanto que eu gostava daquela malvada. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Mulher, ele vai mandá-la embora. Ela vai querer voltar pra deixar de ser malvada. Eu mando ela voltar pro guarda. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Tanto que eu gostava daquela malvada. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Ela me deixou e foi morar com o guarda. Tanto que eu gostava daquela malvada. Ela me deixou e foi morar com o guarda. No dia que o guarda souber que ela não sabe nem fazer café. No dia que o guarda notar que ela não serve nem pra ser mulher. Ele vai mandá-la embora. Ela vai querer voltar pra deixar de ser malvada. Eu mando ela voltar pro guarda. Aí, hein? Foi morar pro guarda. Vai lá! Tá aí, você ouviu Elino Julião, foi morar com guarda. Antes eu toquei Alceu Valença, Coração Bobo, a pedido do nosso amigo Gabriel Fraga, lá da Rádio Máxima de Goiânia. E agora, meus amigos, vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, vamos botar o áudio do povo no ar. Chegou um áudio aqui, vamos ver de quem se trata. Alora! Boa noite, amigo Ian. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite a todos que estão ouvindo a Bodega do Maguila. Aqui, opa, é o Ocean Martins, da Rádio Cultura do Brejo, Brejinho, Rio Brejinho, Grande, Rio do, Grande Norte. Do Norte, ligados na gente. A gente retransmite aqui a Bodega do Maguila. Show de bola. Na sexta-feira, às 19 horas. Maravilha, meu querido. E aqui é uma audiência bacana. Todo mundo gosta de ouvir a Bodega do Maguila. E eu fico feliz demais pela audiência, pela parceria do pessoal aí de Brejinho, ligados na gente, e de todo o Brasil também. Nós estamos chegando à marca de 100 programas. Obrigado, meu amigo Ocean, aí pelo áudio, beleza? Abraço, galera da RCBFM de Brejinho, como eu já mandei. Um abraço também à galera de Areia Paraíba, da Rádio Mata Limpa FM, Garrafão do Norte no Pará, meu amigo J. Oliveira e a galera da Rádio Web Jipuúba, pessoal de Minas Gerais também, galera de Malacaxeta, Almenara, Barbacena, Belo Oriente, Ouro Fino também ligados na gente, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, galera da Web Rádio Retrô e Web Rádio Cidade de Rondonópolis, meu amigo Luciel Rodrigues, aquele abraço. Abraço também a galera de Primavera do Leste, meu amigo Chicão, e a galera da Satélite FM, pessoal também da Rádio Tropical Web de Timon, Maranhão, meu amigo Lucas Rebelo, galera de Goiás, como eu já falei, da Rádio Máxima de Goiânia, da Princesa Web Rádio de Rio Verde, Campos Belos AM de Campos Belos, Dourada FM de Cachoeira Dourada, meu amigo Cássio, aquele abraço. Um abraço também a galera da Mega FM Top de Ceilândia, Distrito Federal, do Ceará, da Rádio Aracati, de Aracati, Ceará, Estilo Rádio Web de Fortaleza, o o pessoal também da Rede Latina Sat, meu amigo Miller Diego, a galera da Web Rádio Litoral Oeste de Paraipaba, no Ceará, pessoal também de Salvador, Campo Formoso, Riacho de Santana, na Bahia, galera de Alagoas, Palmeira dos Índios, Messias, Matriz de Camaragibe, São José da Tapera, em Alagoas, Carauari, Amazonas, enfim, é um Brasil de audiência ligados na gente e eu quero sua participação comigo. Eu não me canso de falar, não seja um ouvinte silencioso. 899-9972-7022. Eu vou pro intervalo e daqui a pouco a gente vai falar desse caso, né? Da menina que cheirou pimenta e teve uma reação alérgica grave. Né? A gente vai fazer esse alerta aqui porque é complicado, né? Às vezes você come um negócio achando que não dá nada, né? Aí depois desenvolve uma reação alérgica, é complicado. E vamos atender mais pedidos também, tocar mais música aqui na sua bodega, que volta daqui a 2 minutinhos, contando, viu? Sai daí não, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Uma premiação de tirar o chapéu. Mas é pra colocar muito dinheiro e poder comprar tudo o que deseja. São 15 mil reais. Eu falei 15 mil reais em vale compras no quarto prêmio do Grande Serra Premiada. 2 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil em vale compras no terceiro, 15 mil em vale compras no quarto prêmio e 15 vales compras de 300 reais. Domingo 23 de abril, pacote de mídia só 5 reais. Grande Serra Premiada, sua chance de virada. Autorizado pela Secap. Olha só, eu vou te contar, hein? Ganhar 15 mil reais em vale compras é o Grande Serra Premiada, que o povo conhece, que o povo comenta. Por todas as esquinas aqui da cidade, tem uma pessoa comentando: lá vai Grande Serra Premiada, olha ali, Grande Serra Premiada, eu quero comprar o meu pacote de mídia e vou ganhar. Afinal de contas, são 15 mil reais em vale compras. No dia 23 de abril, às 11 horas da manhã. Olha só o que é que você vai ganhar: 15 mil em vale compras só no quarto prêmio. E tá pensando que é só isso? Tem 2 mil em vale compras no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro, 15 vales compras de 300 reais para cada giro da sorte. É muito bom, meu amigo, tudo isso por 5 reais apenas. É o preço do pacote de mídia. É muito pouco para ganhar muito. Adquira agora o pacote de mídia Grande Serra Premiada com os nossos vendedores. Tá todo mundo aqui querendo ver você ser o próximo campeão. Então, só depende de você. Venha, compre agora mesmo o pacote de mídia. 5 reais, 5 reais, 5 reais para concorrer a 15 mil em vale compras e vários outros prêmios aqui no Grande Serra Premiada. Acompanhe o sorteio ao vivo pelo canal do YouTube do Grande Serra Premiada. Baixe o aplicativo também na telinha do seu celular e esteja conectado conosco. Grande Serra Premiada, sua chance de virada toda semana, premiando o povão da nossa região. Que tá fácil ganhar, pode acreditar. Vila Nova FM. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. É isso aí, de volta aqui com a minha, com a nossa Bodega do Maguila. Mais de 60 rádios em mais de 20 estados do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, tá certo, pessoal? Antes da gente ir de mais música, eu quero falar com vocês desse caso, né? Da menina lá que comeu, cheirou, na verdade, nem comeu, cheirou pimenta e passou mal. Eu, particularmente, antes de ir para esse caso, eu não gosto muito de pimenta. Né? Eu tenho uma experiência traumática com pimenta, porque quando eu era pequeno, que eu sou o único da família que não bota pimenta na comida. Nunca gostei. E aí a gente almoçando lá, né, na mesa, e de repente um feijão pula do prato, né, de um dos meus parentes. Aí eu vou lá, pego, né, na boa, né, achando que não ia dar nada, peguei o feijão, botei na boca. Quando eu fui ver, o feijão tava melado de pimenta. E eu saí correndo feito um doido atrás de água. Então desde esse dia eu nunca mais comi pimenta, não gosto, passo longe. Sim, eu tenho um paladar infantil, admito isso, mas cada um tem seu gosto. Na verdade, tem gente que gosta de pimenta, tem uns que a língua é até cauterizada, né, de tanta pimenta que come, às vezes não sente o ardor, mas não é porque você não sente o ardor, às vezes, não é porque você sente o efeito, que é 100% seguro, né? Tem vezes que o corpo ele não reage bem a certas substâncias, pimenta inclusa, né? E acaba se comportando mal, como aconteceu com o caso dessa menina, né? De uma transista lá, se eu não me engano, de Goiás, né? Da região ali de Anápolis, que tava lá conversando com os parentes e tudo, né? Sobre pimenta. Aí ela pegou, deu uma provadinha na pimenta, né? Levou ao nariz para cheirar, para ver se a pimenta era forte ou não. E pouco depois, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Bateu uma crise asmática, né? Um quadro que mistura, uma mistura, né? De crise asmática, pressão alta e não tinha resposta neurológica. Acabou tendo um edema cerebral também, a perda dos movimentos. Até agora não se sabe, né, se foi uma reação alérgica ou o que causada pela pimenta, mas é realmente complicado. Graças a Deus ela está se recuperando aos poucos, já consegue ficar sentada, ainda não tem um movimento debaixo do pescoço, mas ela já consegue, parece que está consciente e com fé em Deus vai se recuperar. Mas ficou alerta, né, pessoal? Não é porque você, às vezes, consome o negócio, né? Acha que é seguro. Ah, porque eu como pimenta. Ah, porque eu como não sei o que. Ah, eu como maionese. Aí às vezes dá uma infecção, alguma coisa. Você não sabe, né? A gente tem que tomar cuidado, especialmente com esses produtos caseiros, porque a gente não sabe a procedência, às vezes, né? Não sabe como é feito, não sabe também os efeitos que pode trazer, como o nosso corpo vai reagir. No nosso corpo a gente só deve colocar aquilo que a gente sabe que vai nos fazer bem, não é verdade? Não querendo entrar nessa onda naturalista, mas tem muita coisa que a gente consome que quando a gente vai olhar, né, minha gente, é complicado, né? O efeito danoso é muito maior do que a sensação de fome saciada ou de sede aplacada, né? Mas enfim, fica o alerta aí pra você que nos acompanha e, enfim, vamos de música, né? Vamos deixar de lereado e tocar música, que é o que o povo gosta de ouvir. Temos mais pedidos aqui hoje, tá chovendo de pedidos. Muito obrigado, viu, pessoal? É a Bodega sendo o pior programa do rádio, mas com os melhores ouvintes de todo o Brasil. Aplausos aí! Sensacional, Brasil! Vamos atender o pedido da nossa amiga Cícera, lá de Matriz de Camaragibe, Alagoas, da Rua Belém, Brasília. Ela pede uma música de Altemar Dutra. A gente vai tocar a Pretendida, né? Ela tinha pedido Que Queres Tu de Mim, mas a gente já tocou essa alguns programas atrás. Vou tocar a Pretendida, espero que você goste, beleza? E fechando, eu trago o Paulo Sérgio. Epa, perdi. É porque tem um corte do programa do Ratinho que é basicamente isso aqui. É o Paulo Sérgio. É hilário, cara, é hilário. Enfim, vamos tocar Paulo Sérgio e a música Perdi Quem Mais Amei. Essas duas carimbadas, direto da onde? Da onde? Da vitrolinha da bodega do Maguila. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Reclamas que te faltam meus carinhos, dizes que não sou como antes fui, e que meus beijos já não apagam teus desejos. Até me culpas que eu tenho mais alguém. Reclamas, te compreendo e me conformo, mas não me culpes porque nunca te enganei. Fosse deixando no abandono nosso ninho. A culpa é tua, não fui eu que fracassei. Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te. Segue o destino, a liberdade eu te dou. Pelo caminho será sempre a pretendida, e nessa queda sentirás imensa dor. Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Dejarme, yo no puedo detenerte. Sigue tu vía, yo te doy la libertad. Por el camino te dirán la pretendida, y en las caídas, por sofrer, porque te amo. Eu te desejo muita sorte sem rancor. E se um dia bateres em minha porta, podes entrar, eu te darei o meu perdão. Que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Você ouviu Paulo Sérgio, Perdi Quem Mais Amei, e antes eu toquei Altemar Dutra e A Pretendida, pedido da nossa amiga Cícera, lá de Matriz de Camaragibe, em Alagoas. Pois é, meus amigos, infelizmente estamos chegando aos instantes finais da nossa bodega de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim, mas semana que vem eu tô aqui de volta neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação, beleza? Já é de praxe eu falar aqui, antes da gente ir embora, se você ainda não me segue, não tem problema se você não quiser me seguir, mas pelo menos siga o perfil da Bodega do Maguila, que é o @bodegadomaguila no Instagram, que ali você fica por dentro de todas as novidades do nosso programa. Quando tem promoção, a gente realiza os sorteios por lá, a gente avisa tudo por lá. Quando tem quadro novo, a gente posta trechos do nosso programa, imagens engraçadas, enfim, siga lá, Bodega do Maguila. Tem que digitar bem direitinho, viu, que senão não aparece, BUDEGADOMAGUILA. E se você gostar da minha lata, tem também o meu perfil pessoal, Ian José Silva FNT. Pra encerrar, eu vou atender aqui o pedido do nosso amigo Ronald Luiz, lá de São Luís do Maranhão. É isso aí, ele pediu a música de Fábio Carneirinho, Pra Chegar Até Aqui, uma letra belíssima. E claro, não podíamos encerrar a Bodega do Maguila sem tocar essa música, porque ela é uma letra muito forte. Eu espero que você goste, ouça ouça e veja a poesia. É muito raro a gente ver músicas lançadas recentemente com poesia de fato, né? Então a gente toca essa pra fechar com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Fábio Carneirinho, pra chegar até aqui. Nos vemos semana que vem, viu? Se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão. Fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha. E muitas vezes comi ovo com farinha. Da minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus. Vi muitos erros, também cometi os meus. Mas acredite, eu tô vivendo bem melhor. O nosso Deus é bom, é bom, é bom. De mim teve dó. O nosso Deus é bom, é bom, é bom. De mim teve dó. Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão. Fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha. E muitas vezes comi ovo com farinha. Da minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus. Vi muitos erros, também cometi os meus. Mas acredite, eu tô vivendo bem melhor. O Deus é bom, é bom, é bom. De mim teve dó. O nosso Deus é bom, é bom, é bom. De mim teve dó. Confesso que caí, mas levantei e dei a volta por cima. Em alto astral levantei a baixa estima. Eu vou pra o topo, já sacudi a poeira. Fazer da minha história enciclopédia de um grande vencedor. Cantando a vida, eu vou semeando amor. Ganhar um Oscar pelas mãos do Criador. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Mercadinho São José, tudo em gêneros alimentícios, material de limpeza e muito mais. Trocamos também o seu gás de cozinha. Entregas em domicílio. Contato 98826-0769. Com WhatsApp 98811-4401. Localizado no bairro Ulisses Guimarães, na Rua da Ubas, Mercadinho São José. Organização Carlinhos e Catarina. Amor em crochê. As mais lindas peças e mais lindos detalhes em crochê para sua casa. Faça sua encomenda. Amor em crochê. Cada ponto feito com muito carinho. Contato 98806-6116. Organização Irmã Silvana Leal. De tirar o chapéu. Haha! Mas é pra colocar muito dinheiro e poder comprar tudo o que deseja. São 15 mil reais. Eu falei 15 mil reais em vale compras no quarto prêmio do Grande Serra Premiada. 2 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil em vale compras no terceiro, 15 mil em vale compras no quarto prêmio e 15 vales compras de 300 reais. Domingo 23 de abril, pacote de mídia só 5 reais. Grande Serra Premiada, sua chance de virada. Autorizado pela Secap. Olha só, eu vou te contar, hein? Ganhar 15 mil reais em vale compras.